Nossos caminhos a se encontrar, nossos dias a se embaralhar, nossa vida começa a brilhar. Depois disso não vai mais voltar.